Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje torneio protagonista de games. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Atrás de ti, cabrón. Hoje eu tô aqui com o Everton. Let's get ready to the rumble. E hoje eu tô aqui com o Anderson. Snake! Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Nerd Patriarca de volta para nesse cast fazermos mais uma edição do nosso torneio mutante da galáxia, do mundo, do universo. É isso aí. E hoje o tema é protagonistas de games. E a gente montou um esquema um pouco diferente, na verdade. Um pouco diferente porque a gente vai fazer o torneio em duplas dessa vez. A gente escolheu 8 protagonistas masculinos, 8 protagonistas femininos. Vamos fazer um sorteio inicial, dividir em 8 duplas. E aí vai ser o mesmo esquema de sempre, né? Primeira fase, a gente tem 4 lutas. Passam as 4 melhores equipes, 2 lutas e a grande final do torneio. O nosso ouvinte que já escutou já tá familiarizado com esse formato. Que a gente teve o torneio Halloween nesse formato e o torneio dos Brucutus nesse formato. Só o primeiro torneio mutante de animes que não foi nesse formato, porque ele foi feito no improviso extremo, então a gente não usou esse formato. Mas vai seguir basicamente a mesma coisa, a diferença vai ser as duplas, certo? Certo. Então, sem mais delongas, a gente vai começar o sorteio das duplas, porque dessa vez eu consegui uma tecnologia diferente. É verdade, agora eu tô falando sério. Eu baixei um aplicativo de sorteio, eu não vou dizer o nome pra não fazer propaganda, né? Falaram que ele é um dos melhores do mundo e eu vou utilizar ele dessa vez pra fazer esse sorteio, tá? Ok. Olha. Gostaram. Né? Eu vim preparado dessa vez. Primeiro é o Sanderson com fone novo, agora um aplicativo de sorteio exclusivo. A Nerd Patriarca se reinventando, cara. Muito bem, conhecidas as regras do torneio, vamos sortear os times da primeira batalha. Me acompanhem. Primeiro personagem feminina, primeiro time. Uma personagem nova, seu jogo foi lançado em 2017, foi um baita do show sucesso. Jogo. Show jogo. Porra! Tá treinando pro japonês de novo? É porque o jogo é japonês, você não entendeu, você não deixou completar. Minha mente explodiu. Protagonista de Horizon Zero Dawn, Eloy é a primeira participante da dupla do casal, enfim. E o seu companheiro de equipe será... É um personagem que tem uma franquia grande de jogos, que tem bastante sucesso. Jogo da Capcom, se eu não tô enganado. Mega Man. Dante, Devil May Cry. Então, porra, eu queria que fosse Mega Man. Então é Eloy e Dante, é a primeira dupla que vai enfrentar... Personagem protagonista de Final Fantasy XIII. Chocobo. Não, é a Lightning. Valdo já vai pensando. Você jogou Final Fantasy XIII, eu acho. Terminar não, jogar short. E a dupla dela... É o protagonista de uma das... Ah, nossa, a Capcom tá em peso aqui, agora que eu percebi. Protagonista de vários jogos da franquia Castlevania é o nosso querido Alucard. Porra, Castlevania é Konami, cara. Não é da Capcom? Não, é Konami, porra. Esse tá por dentro dos atores, cara. Eu falei que já preferiu o Rambo. Cara, vocês gravaram um podcast sobre animação, tá lá, Konami, baseado na obra da Konami. Porra, Vinícius. Mas enfim, vocês decoraram as duplas? Eu vou falar de novo. A primeira dupla é Eloy Dante contra Lightning e Alucard. Ok. E eles vão lutar. Eles vão lutar na base do reator Mako, Final Fantasy VII. Vocês lembram desse ambiente? É, a primeira missão. Lembrando que, mais uma vez, os cenários foram desenvolvidos pelo Ivaldo. Ah, obrigado. Tenho total confiança nele pra isso. E aí, começa, essa é a luta. O que, que eles vão fazer nesse reator do Final Fantasy VII? Esses personagens, qual que é a relação deles? Todos vão pegar câncer, isso a gente já sabe. Já é uma coisa que liga a todos. É, ou seja, já saem todos perdendo de cara. A gente ia tirar a vida de todo mundo. É, já tem uma penalidade aí de radiação, entendeu? A gente tem um personagem de Final Fantasy num ambiente de Final Fantasy. É, só que é de outro Final Fantasy, né? Então, eu não sei como é o 13, eu nunca joguei o Final Fantasy 13. Ah, então, eu tenho uma ideia. O Dutch era um caçador de demônios, né? Uhum. Sim. Então ele poderia estar caçando o Alucard, né? Exatamente. É uma boa. E a Eloy, ela caça máquinas e máquinas demoníacas. Coitado desse Alucard. Aquele reator Mako é cheio de robô, cheio de porra gigante protegendo também. É muito provável que ela estaria junto. Isso é uma ideia legal, hein, Valdo? Ela vai, a Eloy vai até o reator achando que lá é onde surgem as máquinas. Uhum. Entendeu? É, aqueles caldeirões igual tem no Horizon. É, ela foi lá no escritório da Devil May Cry e contratou o Dante pra ir junto. Exato. Não, ela escutou a lenda do vampiro que mora no reator, tá ligado? Olha só. Ah, o castelo do Drácula agora é um reator. Pode isso, ser? Isso, cara. O vampiro, o Drácula do século XXI, ele não mora no 3000. Castelo. É o Drácula 3000, ele mora no reator. Ah, não. Não me fala disso, Valdo. Ela chama uma personagem de Final Fantasy e ela tava lá de boa. Mas qual é o seu poder? O nome dela faz jus aos poderes? Ela mexe com eletricidade? Então, pelo que eu vi, que eu acompanho ela no jogo e tudo mais, ela é extremamente ágil, tem domínio de magia, usa uma Gunblade, ou seja, ela é ótima atiradora e é mestre em armas brancas, né? E é extremamente ágil. E uma coisa que ela consegue fazer que é legal é que ela consegue mesclar no mesmo ataque magia e golpe físico. Então ela consegue jogar uma magia de trovão, já voar, já dar uma espadada num cara, dar um tiro, rodar, jogar uma bola de fogo. Ela consegue trabalhar muito bem com isso. E o único diferencial top dela é que a habilidade dela é que ela consegue se transmutar e trazer o Odin para lutar no lugar dela, né? Que também dá uma puta boa vantagem. Você já traz um deus para lutar. Mas aí é no lugar dela ou com ela? No lugar dela. Diferentemente dos outros Final Fantasies, por exemplo, ela invoca o Odin, ok. Só que nos outros, no próprio Final Fantasy VII, ao invocar o Odin, tem aquela golpe especial que ele dá, que sai matando, já acaba com tudo. No Final Fantasy XIII, não. Ela invoca como se transmutasse ele, ela some, controla ele, no caso, e ele vem lutando como se fosse um monstro gigante, como se fosse o Odin, o cavaleiro mesmo, montado num cavalo batendo. Mas é um golpe só dela, Ivaldo? Só dela, só ela pode utilizar. Eles não podem trocar de summons, cada um, né, de força guardiã, cada um tem a sua. No caso dela, é o Odin. Interessante. Mas eu acho que, sinceramente, principalmente pelo fato do Dante tá lutando contra ela, e ele também um espadachim do caralho, ela iria na mão com ele. Acredito que os dois iriam sair na mão, com certeza. Mas o Dante tem, além de espada, né, e armas brancas que ele sai na mão, ele também tem arma de fogo, né? Então ele pode apelar, ele pode utilizar os dois. Sim, sim. Mas pra Lightning desviar de bala é coisa mais fácil que não. Ela tem alguma fraqueza, Walter? Assim, não. Fraqueza algum elemento? Não, não. Eu saio, não. Só em receber alta quantidade de dano mesmo e cair, mas fraqueza específica. Então, é porque a Eloy tem os ataques à distância, né? Com os asas. Exatamente. Ela tem os ataques baseados em elementos, né? Gelo, fogo, raio. Quer dizer, é uma boa. E ela tem aquelas flechas perfurantes que causam muito dano e arranca parte das armaduras. Sim. E a Eloy também, ela é bem furtiva e ela é uma acrobata, né? Ela consegue subir, escalar qualquer porra que tiver na frente dela. Isso é muito bom pra ela também. Com certeza ela ficaria à distância enquanto o Dante iria pra cima da Lightning. Só que aí tem o Alucard também. É, só que o Alucard, ele é mais de combate corpo a corpo, né? Quer dizer, seria uma luta 2-1, aproximadamente. No caso, o Alucard até poderia ir atrás da Eloy, porque ele tem a habilidade de transmutar o corpo. Ele consegue virar lobo, virar morcego. Pode conseguir virar lobo, se transformar em alguma coisa e ir pra cima dela. É, imagina só, o Alucard vira lobo e aí ele começa a cair nas armadilhas da Eloy, que ela espalha várias pelo cenário. Tá uma boa, cara. Ou seja, a Eloy é uma lutadora preparada, porque ela prepara o terreno e aí ela toma uma posição. Se você atacar ela à distância, ela consegue se desviar com certa facilidade. Se você tentar se aproximar, você cai em algum tipo de armadilha. Então, assim, a Eloy é um personagem que você tem que dar um ataque rápido e forte. Se ela voltar, ela vai atrás de você, cara. Mas aí que tá o problema. Pela mesma questão do poder de transformação do Drácula, ela pode prender ele numa armadilha. Só que ele é resistente a dano. Ele vai sentir um certo dano, vai se transformar em alguma coisa e sair da armadilha. Só se ela conseguir prender ele com alguma coisa, eu não diria mágica, mas, por exemplo, uma armadilha elétrica, alguma coisa que paralisasse o corpo dele. Ela tem. Mas ela tem falta. Ela tem as armadilhas elétricas. Pode ser uma estratégia dela. É, mas eu acho meio difícil, cara. Eu acho, pelo fato do Alucard ser um meio vampiro, eu acho que, tipo, um golpe físico assim não vai surtir tanto efeito nele, cara. É, eu também acho que não, cara. Eu acho que a parada nele é... Como é que eu posso dizer? Mais sobrenatural, uma... mais mágico, assim. É, e aí teria que ser mais uma coisa do Dante, né? É, mais própria... o Dante lutando. Vocês acreditam que o Dante vai assumir as formas demoníacas dele? Tem essa também, né? Você acha que vai chegar Sim. a precisar disso? Eu não duvido, não. Pra enfrentar o Alucard, isso aí pra ele é um monstro. Eu não sei porque Devil May Cry não... Os jogos que eu já joguei. Então, eu tô aqui boiando. Me ajuda e volta. Então, eu acho o seguinte. Na luta entre Lightning e Dante, acho que o Dante sai na vantagem. Porque, por mais que a Lightning seja rápida e ótima com arma branca e se consegue desviar de bala o caralho, ela é uma personagem muito linear. Ela vai pra cima e vai atacar. Ela é atleta também. Ela sai pulando, desviando, ok. Só que o Dante, ele é um cara que atira de costas, atira de lado, atira pulando, atira rodando, atira dançando, atira cantando. E mesmo se ela atingir um golpe de espada nele, ele vai dar risada e comer um pedaço de pizza. Ele é mortal, então esse dano físico não vai... Só tem um porém aí, Valdo. Quer dizer, você coloca um personagem que tem uma capacidade sobrenatural pra lutar com uma personagem, digamos, mais... Eu tô fazendo entre aspas aqui, mundana, e deixa a Eloy pra lidar com um ser que ela não consegue batalhar, entendeu? Eu acho que seria muito mais fácil... Deixa mais o Dante... Trocar, né? O Dante com a Lucard e a Eloy se vira com a Lightning, entendeu? Porque ambas são parecidas, né? A questão de agilidade, de poderes, e a Eloy tem essa vantagem. Caso ela passe algum aperto, ela já começa a se distanciar, a soltar a armadilha. Quer dizer, seria uma batalha muito mais difícil pra Lightning, enquanto o Dante tá... é o único que consegue bater de frente com o Alucard. E aí, a minha pergunta é o Alucard com ou sem a espada dele? Porque se for com a espada dele, irmão, aí fica meio difícil. Nossa, é o foda que o Dante também tem uma espada fodida, né? A espada do Dante também é especial. A gente... É, porque a espada é... bola... A gente estabelece que no torneio todo mundo tem o poder máximo. Só se for, tipo, muito overpower, um negócio, tipo, fim do mundo. O cara dá um estralo os dedos e o mundo acaba. Tipo isso, mas ninguém tem poder então, assim. O Alucard é meio vampiro, mas a espada dele, ela regenera ele, né? Uhum. Quer dizer, quando você tá batendo no cara, ele tá se recuperando instantaneamente. É complicado. Ele seria vencido por um Ringout, por exemplo? Então, mas ele pode ser vendido por KO, né? Sei lá, o cara... Ele vai se regenerar, mas também tem que ver a velocidade que ele se regenera. Se o Dante bater até ele ficar despedaçado, com tudo quebrado, perdeu. Vai pode demorar dizer pra o seguinte, ele se regenerar, então, né? O Alucard se regenera. Isso torna a luta mais demorada. O Dante, obviamente, vai perceber isso. Eu acredito, como o Vinícius falou, que o Dante assumiria a forma demoníaca dele e aí ele arrancaria a cabeça do Alucard. Porque o Alucard ainda não tem todo o poder que o pai dele tem pra se transformar num demônio, numa criatura gigantesca. É. Ele tem a resistência dele, mas ele ainda é meio humano. O Alucard ainda é meio humano. Então ele nem se gosta, regenera. É, então ele também não gosta, isso é verdade. Ele não gosta de ficar utilizando formas alternativas e tudo mas mais. Mas o Alucard tem as fraquezas de um vampiro normal? É que no Castlevania eles nem abusam tanto nessa questão de fraqueza dos vampiros normais. O que eu acho que mais debilitaria ele é porque ele é meio vampiro e meio humano. Então, por mais que ele tenha regeneração, não é tão poderosa quanto o vampiro pai dele, do Drácula. É, porque ele é um vampiro, né? E ele é imortal, de certa forma. Quer dizer, mas eu acho que, assim, ele demora mais pra conseguir voltar ao estado de batalha dele. O que o Dante com certeza faria com ele ia ser dar um ataque, ia se transformar, nem que seja pra dar um golpe fudido, um combo fudido. Descia o cacete enquanto ele conseguisse ferir gravemente o Alucard e a regeneração começasse a dar início pro Alucard se curando, ele ia pegar a Ebony e a Ebony lá, as pistolas dele, ia descer chumbo no cara. É muito do estilo do personagem fazer isso, por sinal. É, é verdade. E a gente tem que pensar, vocês pensam um pouco no cenário do reator, porque é um espaço aberto, né? Que a gente tem os reatores lá, mas... cheio de maquinário aberto. E tudo é, mais. Exatamente. Pra Eloy seria muito bom, que ela poderia se esconder entre canos, maquinários, subir, escalar, não sei o que lá. A Lightning também, mas é que a Eloy é muito mais furtiva, né? Isso é verdade. Tô dividido nessa batalha. Porque assim, se a Lightning invocar o Odin, pode ser uma vantagem. Mas se ela não souber onde a Eloy tá, que vantagem tem você invocar um monstro gigante com espada na mão, se ele não sabe onde o inimigo tá? É, um monstro gigante que a Eloy tá acostumada a lutar também, né? Então. O que vai decidir essa batalha é mais a luta entre Dante e a Lucard. Eu acho que essa entre a Eloy e a Lightning já é, pra mim, é muito mais vantagem pra Eloy. Nossa, o Anderson falou tudo. Vamos parar pra pensar. Se a gente considerar que existe a possibilidade do Dante vencer o Alucard, provavelmente o Dante ia pra cima da Lightning também. Se a Eloy conseguisse prender a Lightning, que, querendo ou não, é uma humana, tem superpoderes, mas é uma humana, prendesse ela em qualquer armadilha, elétrica, veneno, qualquer porra que fosse, o Dante era só chegar e matar. Por mais que ela tentasse se transformar numa criatura gigante, que o Dante também é ótimo pra matar monstro gigante. Mas a Lightning não tem habilidades especiais de magia? Ela é uma personagem de um RPG, então ela deve ter Sim, um Thunderbolt, uma bola de fogo, do negocinho. Então, mas aí que tá. É o que eu tô contando, é com a furtividade da Eloy. A Eloy nem ia aparecer de frente e falar, oi, eu tô aqui, vou tirar uma flecha em você. Ele ia tentar se esconder, acredito. Eu acho que, na verdade, o que poderia acontecer, o Dante podia assumir a responsa, ele já tá mais acostumado a lutar com um, dois, três, quatro, cinco de uma vez, e vai pra cima e deixa a Eloy, tipo, ó, você fica aí no... na minha retaguarda, né? Quando você precisar, você entra em ação. Pode ser também. É bem provável, porque ele costuma fazer isso nos jogos. Fora que ele tem aquela personalidade de, tipo, eu resolvo, né? Combate o Dante. Pois é, o Dante faz tudo e a Eloy funciona só como retaguarda dele. Nesse caso, acho que um pouco pela personalidade de Dante, né? O Dante não é muito de trabalhar em equipe. Se bem que ele sempre tem o suporte no, nos jogos dele, né? O suporte feminino. E a Eloy também não é. Então é Eloy. A Eloy também não é de se trabalhar com todo mundo, né? Então vamos votar. Acho que dá pra gente votar já. Pensem. Pense no que vocês comentaram e me digam, Ivaldo, quem vence essa batalha? Levando em consideração todo o poder do Dante em comparação dos outros personagens, eu acredito que sim, ele derrotaria o Alucard. Por acúmulo de dano, ele ia conseguir causar tanto dano que não daria tempo do Alucard se regenerar. E concordo, acho que ele faria a Eloy ficar de suporte e finalizaria com a Lightning. Que por mais que seja poderosa e consiga até invocar um Summon, né, que seria o Odin, ela não teria tanto espaço e tanto tempo para conseguir combater os dois. Então eu acredito que daria Dante e Eloy nessa batalha. Everton. Ah, cara, eu acho também que daria Dante e Eloy, porque eu acho que a Eloy teria uma vantagem maior se fosse lutas separadas. Acho que a Eloy teria uma vantagem maior contra a Lightning e o Dante tem uma vantagem maior contra o Alucard, né? Por isso que eu acho que a vantagem é dos dois mesmo. Anderson. Por mais que doa no coração, eu concordo com os colegas e Dante e Eloy vencem mais essa. Na luta 1-1, a Eloy ainda vence a Lightning pra mim com certa facilidade. O Dante ganha talvez algum detalhe em cima do Alucard. Então, infelizmente, os dois ganharam. Primeira batalha, então, o vencedor é o time Dante e Eloy. Acertei, né? Aê! Você que sorteou, aê! Segunda luta do torneio, vamos sortear os times. Estrela da série da Capcom, Resident Evil. Acertei? Acertou, aê. Tá. Jill Valentine, a primeira participante da dupla. E a dupla dela será... Eu diria que ele é o assassino principal dessa franquia. Assassin's Creed, Ezio Auditore. Essa é a primeira dupla. Gil e Ezio. Agora você espera como o cara do Renascimento vai encontrar a Gil. O aplicativo aqui é muito moderno pro meu celular, então às vezes ele trava, tá? Então... Ele é muito moderno pra você, cara. É muito moderno pro meu celular. Meu celular não é muito... Sei que você ia falar que eles iam enfrentar o aplicativo. Esse é o chefe bônus, cara. O Apocalipse no Marvel vs. X-Men. Aquelas caixas ou carro do jogo do Street Fighter. Ficar quebrando caixa, quebrando carro. Quebrando celular. Exato. O Vinícius, só o do Vinícius. Tá bom, para de falar mal do meu celular. Não, tô falando mal de você, né, seu celular. Pior ainda. O que o nosso ouvinte vai pensar? A gente se ama muito, cara. É pura verdade. Aqui não tem mentira, aqui é tudo realidade. Bom, assim, verdadeiro. Podcast verdadeiro. Feito com coração. Primeiro participante da segunda dupla. Lara Croft. Eu não preciso nem falar muito, porque a personagem fala por si. Uma das icônicas personagens do game e da franquia Tomb Raider. Por enquanto tá equilibrado. Vamos ver quem é que vai fechar. A gente vai fechar com... Geralt de Rivia, The Witcher. Opa! Interessante. Agora, o que o Geralt vai fazer com a Lara Croft, né, velho? Se for o que ele costuma fazer no jogo... Olha lá, vocês vão... Cara, já pelo tem... amor de Deus. Já tem tudo pronto aqui, ó. Vocês vão me entender. Já pensou? Que bom, eu gosto assim. Criatividade. Já. Eles vão... Agora deixa eu selecionar a arena aqui. A arena de batalha será... Varsóvia. Ai, Valdo, só você, viu? Vai ser uma floresta na extinta União Soviética, cenário de Metal Gear 3. Puta que pariu. Oh, rapaz. Então, gostei. Então comecem a peleja. Pode começar? Me atualizem aí. The Witcher se passa num mundo medieval, é isso? Exatamente. Exatamente. Cara, serão duas batalhas em dois tempos diferentes da história. Olha só. Ezio e Geralt lutando no passado, na era medieval, e no futuro, ou no nosso presente, a Jill lutando com a Lara Croft, cara. Então a Jill, e a Lara são encarnações do Geralt e do Ezio. Oh, porra, isso seria foda, hein? Olha só, caralho. Você viu, né? Olha o Hollywood aí na nossa cola mais uma vez. Ou a Flash Star. A gente tem que registrar. Nossa, não, a Flash Star não, por favor. Se quiser, eu já ligo pra Sci-Fi agora mesmo. Ainda põe um tubarão voando na floresta e acabou. Vira uma série de TV, cara. Lembra daquele jogo, daquele filme Gamer, que você controla um boneco só que no mundo real, num jogo de verdade lá, sim, do assassino, todo. Então, seria algo mais ou menos assim, as ações que as mulheres têm no futuro agora refletem nos seus respectivos personagens do passado, cara, como se fosse uma grande ligação temporal, assim, uma dobra no espaço-tempo, junto os dois, assim, e o que acontece no passado é reflexo do que aconteceu no futuro, entendeu? Nossa, pra deixar o negócio mais doido ainda, a gente faz eles lutarem na floresta enquanto a caverna do Dark, e cada um vai pra dimensão do outro. Pronto. Buraco de minhoca. Pode ser, hein, cara. Pode ser, tem um buraco de minhoca na extinta União Soviética, naquela floresta, e os personagens acabam se encontrando no mesmo local. Isso pode ser uma desculpa boa pra eles se enfrentarem. Se encontrarem. Pode ser, né? Que eles entram aos quatro ao mesmo tempo, em momentos separados do tempo. Eles entram nessa frente e eles caem num lugar comum, que é onde não há tempo, não há. É, exatamente. E o legal é que combina com todo mundo, porque a Jill e a pensar que ia ter zumbi dentro da caverna. O Gerald ia caçar um monstro dentro da caverna. A Lara Croft ia caçar um tesouro dentro da caverna. E o Elsa ia se esconder dentro da caverna. E nada melhor do que uma realidade paralela, né? Se juntar numa floresta na União Soviética, né, cara? Exato. Nada melhor, velho. Imagina que explodiu Chernobyl, criou essa fenda no espaço-tempo aí. Olha só, esse dá pra fazer um filme, hein? Porra, Ivaldo, amanhã a gente começa no roteiro. Pode deixar. E agora vamos à batalha. Cara, em termos de porrada, porradaria, eu quero saber. Pô, o que eu sei, o Gerald é um cara mega power, forte, né? Abre com uma espada. Uhum. Questão, o Enzo é um acrobata, certo? Ou seja, é um cara muito ágil. Uhum. Eu não sei como que é a habilidade dele em combate corpo a corpo. É ok. Ataque furtivo. Ele é ataque furtivo. Quer dizer, então seria uma luta de um cara que é extremamente técnico e forte contra outro cara que é extremamente veloz e furtivo. Exato. E estratégico. Isso seria um jogo de gato e rato bem interessante, cara. Dentro da caverna seria algo sensacional. Mas a gente deixa eles na floresta. Eles entraram na caverna, saíram e pararam na floresta. Porque aí o ambiente ajuda todos. Tanto quem atira, quem é caçador ou caralho a quatro, quanto quem é caçador, como Gerald ou Elsa, que pode usar as árvores pra se esconder, fazer o caralho. Eu acho que esse cenário ele dificulta pro Ezio. É, também tô tentando. Porque o Ezio ele é um acrobata, um lepacor da vida lá, pula no prédio, sobe, pula. Mas numa floresta eu acho que é um ambiente mais difícil pra ele fazer isso, né? E o Gerald eu acho que ele tem mais costume de lutar nesse ambiente. O que eu acho que dificultaria mais pro Ezio lutando contra o Gerald é o seguinte: o Gerald ele foi criado desde pequeno como um bruxo. Então ele foi criado, ele serviu de um experimento X, eu não lembro direito da história dele do jogo, mas ele tem habilidades sobre-humanas que vem desde a criação dele como um caçador. Então assim, ele possui sentidos animalescos que ele usa nas caçadas dele. Então pro Ezio se esconder seria muito difícil, principalmente para poder atacar de forma furtiva, porque o Gerald tem sentidos aguçados. Pô, mas o Ezio é o rei da camuflagem, cara. Ele senta num banco e se esconde, velho. Mas um fator... Pô, Everton, acho que o fator que pesa também contra o Ezio é o seguinte: ele é um cara acostumado a ambientes urbanos. Ele consegue se camuflar onde, como diz a galera, ele se esconde em plena vista. Quer dizer, ele usa peças do ambiente que ele já tá acostumado. Por isso que ele usa roupa clara, ele só anda de dia, só se mete em multidão. Ou seja, ele tá sempre disfarçado ali. Na floresta, ele é um alvo mais fácil, porque ele não é o território dele. Ele pode até usar alguns conceitos, assim, de camuflagem e tal, mas ele sempre vai estar atrás de quem já conhece o ambiente, né? É, mas e a questão da dupla com a Jill? Será que tem alguma coisa que posso usar de ajuda? Vantagem, né? Eu acho que não, cara, porque... acho que não. Porque eu acho que o Geralt, ele por ser um bruxo também, ele tem magia, né, cara? Que é um ponto que já é diferente dos outros personagens, né? Sim. Ele também tá acostumado a lutar contra monstros, né? Não contra... Mas isso, tá certo, é monstros em uma esfera totalmente diferente, mas a Jill também tem uma certa experiência de lutar com monstros. Ah, isso sim, ela lutou contra o Nemesis, né, mano? E outros até ao longo da franquia. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa: grande parte do jogo, a Jill consegue usar coisas do cenário pra deter o Nemesis por algum instante, enquanto ela consegue fugir até a batalha final, em que ela realmente utiliza mais coisas do cenário ainda. Aqui, ela tem a pistola e ir pra cima do Geralt, se ela quiser. É, e só o instinto de sobrevivência dela. E o instinto de sobrevivência dela. Obviamente, ela não vai ser burra de sair correndo pra cima dele. Mas assim, ela também não tem tanta coisa que ela possa usar pra ajudar ela, né? Depende. É a Jill. Agora... ou é a Jill? Ou é do Marvel vs Capcom? Do Marvel vs Capcom é foda. É, do Marvel vs Capcom é imortal, cara. Ela encaixa o cubo ali de chute baixo, soco alto, você não escapa daquela coisa. Uhum. Só que eu acho que o maior perigo pra Jill seria a Lara. Porque a Lara, mesmo a floresta, meu amigo, pode deixar. A Lara, e ela tem furtividade na floresta, ela tem essa experiência, né, cara? Pelo menos do último jogo, dos últimos jogos, né, cara? Ela é muito overpower, sabe? Ela tem furtividade, ela luta bem e tal. Isso é uma questão que tá pegando. Ela sabe instalar as coisas. Eu acho que, se você parar, a Jill é um personagem que leva vantagem sobre a Lara, mas o terreno dá vantagem pra Lara dessa vez. Mas a compensação, né? Cara, que difícil isso. Nossa, essa aqui tá perfeita, essa batalha tá perfeita, tá bem equilibradinha. Mas... Apesar da magia. Se vocês quiserem dividir em dois núcleos pra gente já tentar solucionar, é o seguinte: é o Ezio, contra o Geralt, acho que não tem muita chance. Você acha que dá Geralt? Eu acho que dá Geralt. Eu acho que porque... esse bicho de floresta é difícil. Exato. E se a gente for levar em consideração a Jill em terra, com a arma na mão, tentando se esconder, beleza. Mas a Lara pendurada numa árvore, fazendo um arco e flecha com uma fibra de coco e uma pedra, eu acho que a Lara ganha. É, a Lara consegue tirar mais recursos desse ambiente. É, eu acho que no ambiente, o ambiente tá definindo a luta, né? Porque uma dupla já tem muito mais experiência de combate nesse tipo de ambiente. É. Cara, o Ivaldo tava falando do Geralt. Eu fico pensando, se a luta fosse num ambiente de cidade, o Ezio levava melhor. Porque o Geralt ia estar em alguma casa de entretenimento adulto. E aí o Ezio ia lá e atacava ele furtivamente. Exatamente. O Ezio não tá nem aí pra isso, né? Mas o Geralt tá aí pra isso, né, cara? Se fosse num ambiente urbano, com muitas pessoas, o Geralt atrapalhar mais pra poder localizar exatamente o Ezio do que o Ezio, que já tem costume de estar em locais cheios de pessoas. Com certeza o Ezio ia se misturar, ia passar do lado do Geralt e descer a faca nele. Acabou. Ninguém nem ia ver o Geralt caindo. E a Jill, ela é acostumada a ambientes urbanos, né? Ela conseguiria arrancar mais. Conseguiria usar melhor o cenário a favor dela. Se a Jill tivesse, por exemplo, lutando contra o Geralt em Raccoon City, ela ia fazer ele passar do lado de um carro, atirar no negócio de combustível, explodir o carro, matar ele, entendeu? Que ela é muito de usar essas coisas. Mas no ambiente que ela tá, realmente não tem muita chance, não. Então vamos à votação, né? Vamos à votação. Ivaldo. Pelas habilidades de bruxo e de caçador sobrenatural, que a gente pode até considerar isso, eu acho que o Geralt leva muita, muita vantagem também, muito pelo ambiente, contra o Ezio, que tá no ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, desconhecido dele, que não traz tanta vantagem. E a Jill, por mais que ela combata criaturas, monstros, gigantes, também a gente pode considerar, é uma ótima soldado, não é burra, ela é estrategista também, mas contra a Lara, que é uma sobrevivente nata do meio do mato, que consegue fazer arma com qualquer coisa, não tem como. A Lara também tá num ambiente que vai ajudar muito ela e acaba ganhando sem nenhuma dificuldade. Everton. O local da arena definiu a luta, né, cara? Geralt e a Lara Croft, eles têm muito mais experiência em floresta, né? Então, com certeza eles levam essa batalha, né? Anderson. Ah, cara, o cenário foi um fator decisivo aqui. A Lara já tem experiência de vida nisso, nesse ambiente de floresta, de captar recursos, fazer armadilhas. O Geralt, por ser um bruxo e já tá envolvido em luta com monstro, é um ambiente perfeito pra ele. Outra coisa que pesaria a favor do Ezio é que, de repente, alguém ia puxar o plug dele e ia ser desconectado da batalha, entendeu? Quer dizer, ia perder até pro WO, dependendo da situação. É verdade. Se alguém descobrisse o local, né? Então, imagina. O que que faz esse cabo aqui? Aí puxou. Ah, pronto, acabou a luta. Se bobear, não tem como. Se bobear... Lara, tira da tomada, Lara. Tira se bobear, da tomada. Pode ser uma das empresas da família da Lara Croft, né? Ela... foi meu pai que fez isso aí. Ela vai lá e puxa o cabo. Eu lembro da tecnologia. Pronto. Quando era criança. Acabou. Tudo feito. Muito acabou. Bem. Mas é decisivo mesmo. Geralt e Lara levam essa batalha. Então, como você mesmo disse, Geralt de Rivia e Lara Croft venceram a segunda batalha do torneio. Aê! Pronto. Toda minha vida. É que ele tá feliz com os vencedores. Exaltando os vencedores. Vamos pra terceira batalha, né? Ele está atualizando o aplicativo, que é assim, aplicativo com alta tecnologia tem que sempre estar constantemente atualizado. Posiciona ele direitinho, Everton, para o Vinícius, para Marte, para ele poder captar a melhor energia. Vê se a antena tá certa. Primeiro participante. Parece um personagem meio nostálgico pra gente. Acho que eu... Não sei, se, não sei se o Anderson deve ter jogado. A personagem é a Reina de Deception 3. Olha só, aí, era essa luta que eu queria chegar. Ah, Ival, você já tá pensando em alguma coisa, né? Já. Você já tá pensando em alguma coisa. A dupla, o cidadão, o protagonista, a personagem que irá fazer dupla com ela... É o nosso querido Hiryu de Strider. Puta que pariu, velho. Pronto. Muito bom. Strider, classicaço, né? Eu não vou falar, eu não vou falar desenvolvedora, porque eu por acaso eu posso errar, não, que eu não conheço. Capcom, Capcom. Flash Star. Pode vir, até é Capcom mesmo. Eu sei que é Capcom. Você acha que ele foi? Ele tá no, ele tá no jogo chamado Marvel vs. Capcom. Ele não é da Marvel, né? Você não viu a história dele com o Homem-Aranha? É, não li ainda. Não? É da hora, pode baixar. Principalmente porque ela não existe. Sortear outro. Vai ver, é por isso que eu não vi. A outra. Olha lá a ideia, Ivaldo. Vamos falar disso aí também. Caramba, saiu as duas personagens, acho, menos conhecidas que a gente colocou aqui. É uma personagem de um Deception. Game. É um game de 2013 chamado Remember Me. A protagonista do jogo é a Nila. Ela vai ser a primeira participante. O nosso querido ouvinte, que é viciado em games, com certeza já jogou Remember Me, né? Jogaço, todo mundo conhece. Só que não. É. Mas antes. Só que não. Dupla dela. É o... A Jill foi embora do torneio, mas aqui tem um personagem Resident Evil pra ajudar ela. Leon está entre nós e vai ser a dupla da Nilan. Caralho, velho. Pra você. Ok. Cara. Deu pra pegar aí, né? É Reina. E a aposta do meu veredito? E o Ryu. Já acabou, irmão? Essa tá fácil. Leon e Nilan. Acho que tá fácil. Depende do cenário, né, Ivaldo? Eu acho que não, velho. Depende do cenário. Não, assim, tá fácil por algumas definições, mas vai variar muito pelo cenário e também do que a gente for comentando, mas de primeira assim você já dá uma, olha, uma quebradinha assim. Eu sorteei, tá? Eu juro por Deus. O cenário não, tá ótimo. São as ruas caóticas e destruídas de Raccoon City. Puta que pariu. Aí, agora equilibrou, Rivaldo. Agora de cenário pro Leon, né, cara? Ele ganha duas bazucas de brinde por estar nesse cenário. Que coincidência, né? Eu juro que esse foi brinde. Sorteio, não é porque eu acho o Leon bonito, não é porque eu acho ele Anderson, bonito. Você confia? Eu não confio, Anderson. Você confia? Cara, ele é argentino, eu não confio nele. Manda o Everton tirar uma foto e ele manda pra gente. Faz a manipulada, com foto aqui. Mas deve ter sido sorteio porque tem também a vila lá do Resident 4, então. É verdade. Seria uma vantagem maior ainda pro Leon, né? Putz, nossa senhora. Mas eu vou acreditar porque, assim, o Vinícius não é capaz de fazer isso, cara. Ele se enrola gravando sozinho, imagina, com mais coisa fazendo. Nunca. Não seria mesmo. Lisura. Não conseguiria fazer lisura isso. Lisura é meu sobrenome. Eu não falo nem lisura, eu falo... Competência. Falta de capacidade. Falta de competência técnica, digamos assim. Deixar claro pros nossos ouvintes que é tudo uma brincadeira, um bullying saudável entre eu e o Vinícius, tá? Ele sabe da minha competência. Só de escutar eles falam, cara, mas esse cara deve estudar muito antes de fazer um podcast, velho. Deve se preparar, assim, dias seguidos de muito estudo, muita... Nossa, isso foi uma mentira gigantesca. Nossa, Ivaldo, não precisa ficar um foda isso aqui. Mas ele estuda muito, principalmente uns 10 minutos antes da gravação. Ó, não, Deus, você tem que ver quando eu falo. Vinícius, você fez a pauta, ele fala, fiz... Só que ele não passa pra ninguém, ele faz e manda pra ele a pauta. Cara, não foi aquela outra gravação lá que eu mandei o roteiro, eu falei, porra, minha pauta deu quase 1000 palavras, cara, tá tudo prontinho. Ah, e você, Vinícius? Ah, não fiz não. Chegou lá na gravação, o que você tem, Vinícius? Ah, nada. Fala aqui, filho da puta. Esse é nosso host. Eu não lembro desse podcast, juro por Deus. Engraçado. Filmes que mereciam jogos, vamos, eu lembro. Ó, vamos voltar ao nosso torneio, terceira batalha, Reina e Ryu contra Nilan e Leon, por favor. Por que eles vão parar em Raccoon City tirando o Leon, que a gente já sabe por quê? Ó, só pra deixar bem claro, enquanto a gente tava discutindo, tava o pessoal lá, o Leon com o Ryu, só falando, pô, eu acho que vai dar Anderson, não, mas acho que o Vinícius tá certo, não, mas o Vinícius tem cara de mentiroso, né? Então eu acho. Eles estavam votando pela gente também. Em um universo paralelo, né? A gente que tá se degladiando, né? Não? Como eles foram passar em Raccoon City? Essa é interessante. Olha, o Ryu eu acho que ele consegue se virar bem. Dentro do jogo dele, o Strider, se passa num universo futurista, quer dizer, um cenário urbano, pra ele não seria muito diferente. Calar prédio, ele sabe escalar prédio. Beleza, já sei. A gente pode dizer o seguinte. Tem robôs que ajudam. Tem robôs que ajudam ele. A gente pode dizer o seguinte, que o Ryu foi pra Raccoon City pra poder vencer um dos os membros da Umbrella, que tá lá, que o Hiryu faz isso. Você vai no cenário, mata o mestre final e pronto. Então o Hiryu foi lá pra resolver isso. E no lugar onde tava tendo ataque de armas biológicas. Monstros, ok. Nesse meio tempo, a Hilan... É Hilan? Falei certo o nome dela? Nilan. A Nilan, ela foi pra Raccoon City também, mas pra tentar roubar toda a memória do cara que criou o T-Vírus. Olha só. Sim, que é, faz parte do jogo dela, verdade. Enquanto isso, o Leon tá em casa, ele saiu do barco, brigou com a namorada, foi pra Raccoon City e tá cheio de zumbi, então ele vai matar. E a Reina é um personagem que não é urbana, é um personagem que tá acostumado a lutar em castelos, ambientes fechados, né? A Reina foi aprisionada como uma das maiores armas biológicas e conseguiu manter a sua forma humana, porém ela se libertou em Raccoon City e agora ela terá que fugir da cidade. E por que ela faria? Mas aí não faz sentido, ela é parceira do Strider? Ela tá sendo parceira do Hiryu. Ela é parceira do Hiryu, porra. Ele foi resgatar ela. Pode ser, pronto. Ele não foi caçado, foi resgatar. Melhor ainda. É a paixão antiga dele. Vocês estão anotando os filmes que a gente vai fazer sucesso já, né? Cara, tem áudio, não precisa anotar, é só reouvir. Ótimo. Eu gosto do torneio. Quer dizer, é um cenário. Histórias boas. É um cenário equilibrado, né, cara? Porque assim, por mais que ela só tenha lutado, a Reina tenha lutado só em castelos, a Raccoon City, ela tá sitiada, ou seja, ela tem muita área, ela tem pouca área aberta, ela tem muita área de viela, de ambientes fechados, muito combate dentro de prédio, como a gente já viu em Resident Evil. Quer dizer, eu meio que ela se sente assim em casa, apesar de não ser um castelo. Uhum. Mas eu vejo uma desvantagem na Reina, que é a questão do modo dela lutar, né? Porque ela tem que preparar a armadilha e fugir até ter a armadilha pronta, né? Uhum. E numa região cheia de zumbi, eu acho que é meio difícil ela ter o tempo pra fazer isso, né? Quando tem muito personagem lutando contra ela, ela fica bem mais difícil, né? Ou ainda tem mais essa, ou seja, eles estão lutando entre eles e ainda tem que escapar dos zumbis, cara. Mas aí vocês não acham que a experiência do Leon vai contar absurdamente pontos? Sim. Mas levando em consideração que os personagens já estão no seu limite máximo, será que até o final do jogo a Reina não consegue fazer mais rápido as armadilhas? Não, então, a minha ideia é o quê? É o Hiryu servir de um guarda-costa mesmo pra ela, né? Ele é ali de espaço, frente, né? Pra ela poder fazer alguma coisa. É. Porque assim, essa é a desvantagem dela demorar um pouco, mas se o Hiryu der suporte pra ela, caralho, tem tanta coisa caótica nesse cenário que ela pode fazer a armadilha com o que ela quiser. Ela pode botar uma mágica lá no carro, o cara passou pro lado do carro, o carro explode. Ela põe a mágica não sei o que lá, o negócio cai na cabeça da pessoa. Porque é a base das magias dela, né? Só que quando ela faz um castelo, ela faz com pedras, com espeto. Ela tá no mundo real, ela pode fazer com qualquer coisa que tá no cenário, né? Cara, o Hiryu, ele pode funcionar bem como um escudo pra ela pelos motivos de... Ele é um cara habilidoso com espada, quer dizer, ele consegue... Muito. Tem ataques rápidos, ataques velozes. É um cara ágil. E ele tem aqueles pequenos droids que ficam ajudando ele. Ou seja, funcionaria como uma barreira de proteção. É, passado esses droids, vai atacar ele, quer dizer, ele consegue fazer um escudo pra ela muito melhor. O Leon, o que que o Leon tem? É ataque com arma de fogo, basicamente. Uhum. Ele tem carisma, né, velho? Ele tem aquele cabelo dele maravilhoso. E as sobrancelhas, nem se fala. Cadê o Sans pra falar das sobrancelhas dele? Apesar do cenário ser parecido, eu acho que a Milian que tá mais... Milian, né? Não sei, nunca lembro. Ela tá em desvantagem porque, apesar do cenário de Remember Me ser um cenário meio urbano, meio caótico, assim, ela não tem... Ela é muito de combate corpo a corpo, e essa luta, eu acho que vai ser resolvida mais em coisa à distância, entendeu? E mesmo assim, se ela for no corpo a corpo, cara, ela não tem... Ela luta realmente no mano a mano, ela não tem nenhuma arma. Ela tem uma arma lá, mas é uma arma muito focada pra aquele mundo de memórias e tal, né? Sim, ela tá sem problema. E ela vai pra cima, o Hiryu vai cortar ela, né, cara? Se ela roubasse a memória dos adversários, não ajudaria? Mas quem é que tem implante? Porque ela só rouba de quem tem implante. Ah, então não dá pra roubar. Implante capilar? Quem usa peruca? Não. Você nunca jogou Remember Me? Eu também nunca joguei, mas eu vi no vídeo. Eu vi no vídeo, tô zoando. Então, você vê que os caras têm aquele implante místico lá que controla as memórias. Então ela consegue roubar, ganhar habilidade, fazer os caralho. Até convencer os caras a lutar pra ela fazer qualquer coisa. Mas ela tá num mundo onde ninguém usa esse implante, então fodeu. Ah, eu joguei, mas joguei pouco. Se eu não me engano, ela, conforme tá ganhando as habilidades, ela não consegue encaixar uma série de combos assim, meio que parando o tempo, não era isso? Também. Ela tinha um golpe relacionado a isso, né? Uhum. E tinha um golpe de choque também, se eu não me engano. É, se você acertasse numa determinada sequência, ela terminava com um choque, quer dizer. Eu acho que não é vantagem contra zumbi. Seria só se ela conseguisse alcançar a Reina. O que dá dava pra fazer é o seguinte, dava pra ela usar essa técnica que diminui um pouco, que para o tempo, né? Deixa lento, é isso? Mas é tipo... só pra ela que funciona, Ivaldo. Puta que pariu. O tempo roda normal, enquanto ela tá vê rodando... as coisas, mas... ela tá rodando mais rápido e parece que o tempo tá parado. Então, só se ela usar isso pra tentar passar pelo Strider, que eu esqueci que eu confundi o nome aqui, o Ryu, pra tentar matar a Reina. Todo mundo chama ele de Strider, não precisa... É, ótimo. Eu já chamei também aqui. Então, só se ela fizer isso pra tentar passar pelo Strider, pra tentar pegar a Reina. Aí ficaria o Strider pra enfrentar o Leon. Mas é, eu acho que é mais complicado, cara. Realmente, eu acho que a Nina é a que tá mais desvantagem. Ela não vai conseguir, porque provavelmente a Reina, pelo menos uma armadilha, vai deixar feita. Então quando a Nilin se aproximar, vai tomar um cacete e vai morrer. Exatamente. Aí sobra o Leon, mas vamos dizer que a Nilin vai morrer fácil, né? Não tem muito o que discutir sobre ela. É, que eu acho que a ideia é exatamente essa, sabe? O Ryu como guarda-costas da Reina, e ela vai pras armadilhas pros caras, né? Sim. E os caras vão tentar atacar eles, mas eu acho muito difícil, sabe? O Ryu é um cara muito forte, sabe? Ele é muito habilidoso com a espada. Ele tem o controle de máquinas e tal. A agilidade dele é incomparável. Não tem nem como. Mesmo se o Leon tentar dar tiro nele. É, ele pega a Reina no colo e sobe no prédio, tá ligado? É. Ah, ele consegue escalar o prédio. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Ele é um ninja, né? Valdo. Sabe o que vai acontecer? A Nilan, ela vai tentar atacar, vai morrer. A Reina vai fazer uma armadilha, vai atrair milhões de zumbis, vai jogar o corpo dela em volta do Leon. E aí o Leon vai ser comido pelos zumbis. Isso vai acontecer. Então vamos votar. Sim. Vamos votar, Ivaldo. É, pelo fato da Nilin não estar no universo do jogo dela, então ela não consegue usar mais da metade das habilidades que ela tem, que envolvem essa coisa de memória, roubar memória, controlar memória e os caralho. E o Leon, por mais que ele tá no território dele, mas o Strider é muito ágil, muito forte, tem uma ótima arma, tem um ótimo domínio das habilidades dele, e ainda tem a Reina, que fica na salvaguarda, fazendo armadilhas, então não tem muito o que fazer, porque o Leon não vai conseguir nem se aproximar. E ataca a distância, ele não vai conseguir causar tanto dano. Que é exatamente o que vocês falaram. Se o Strider quiser, ele pega a menina e sobe num prédio. Se o Leon derrubar um prédio, que já é uma coisa impossível, ele só vai e pula pro outro prédio. Não tem muito o que fazer. Então, nessa batalha, vai dar Strider e Reina, certeza. Everton. Ah, eu também acho, cara. Eu acho que a dupla funciona melhor o Strider com a Reina, né? Um protege e a outra vai bolando os planos de armadilha e tal. Eu acho que os dois levam. Anderson. Ah, Ryu e Reina, sem dúvida, tá? Porque, por mais que o Leon estivesse no cenário dele, o Leon ele tem uma capacidade de ataque à distância, mas o Ryu ele consegue atacar à distância, atacar de curta distância, defender, controlar a máquina, e aí você tem ainda uma pessoa que faz todo um background caso um desses quatro itens falhe, quer dizer, é muito difícil passar, sendo esses dois tendo habilidades de curta distância, entendeu? Então não tem como. Mais uma vez, foi unânime, né? Muito bem, Reina e Ryu venceram a terceira batalha. Vamos para o último confronto da primeira fase. Talvez o sorteio demore mais porque temos poucos participantes. Baioneta, primeira participante da primeira dupla. Baioneta. Fudeu. Agora eu vou sortear a dupla. Meu, saiu o Cloud Strife, protagonista do Final Fantasy VII. Opa! Cloud e Baioneta. Então, eu não preciso sortear, obviamente, a outra dupla é Samus, nossa querida protagonista de Metroid, contra Snake, Solid Snake, nosso querido protagonista, e que tem um filme poderosíssimo a caminho, montado pelo nosso amigo Anderson, de Metal Gear. Snake e Samus, acabou. Próxima batalha. Não, calma. Eles vão enfrentar Baioneta e Cloud, você vai ter que ser muito convincente, velho. Vamos ver. Bora. Arena de batalha. Ivaldo, eu preciso do seu espanhol agora. El Pueblo. É isso, Ivaldo? Você que tem o espanhol requintado. El Pueblo é o vilarejo dos ganados do Resident Evil 4. É aquela vilinha lá dos loucos do Resident Evil 4, mais fácil. Essa é a arena de batalha deles. Baioneta e Cloud contra Samus e Snake no vilarejo do Resident Evil 4. Agora eu quero uma boa história. Sabe o que parece esse vilarejo do Resident Evil 4? Parece as florestas da União Soviética do Metal Gear Solid 3. Snake já tem vantagem de stealth aí. Pode ter vantagem de stealth. Podemos começar por aí? E qual será a história pra esses personagens? personagens se encontrarem neste local místico. O Cloud, ele tá deslocado aí, certo? Então, tanto quanto a Samus, né, cara? É, então, ele e a Samus, os dois estão extremamente deslocados. A Samus provavelmente veio caçar um suposto local onde arrasta a raça Vlots, lá, de alienígenas Vlots, poderiam estar fazendo seu ninho. Nada, enquanto... Ivan, olha que louco, olha que louco. Manda. O Leon, ele tá no jogo lá, matando as pessoas infectadas, aí chega uma nave, a Samus vem descobrir o motivo dessa infecção e a gente descobre que ela, no passado, trouxe a infecção que causou esse problema no vilarejo. Ela tá voltando pra tentando arrumar a merda dela, entendeu? Caralho, ela foi responsável pelas plagas. Pois é, o problema é que ela tá num universo que não tem a tecnologia do universo dela. Quer dizer, uma hora a bateria da armadura vai acabar, munição também vai acabar, suporte de vida vai acabar, você entendeu? Quer dizer, ela tá realmente complicada, além dela ser muito chamativa. Exatamente. É uma pessoa de armadura. Ela é armadura alta, laranja, amarela. É, no meio daquele cenário todo meio bege, assim, ou seja, é muito destacado. Ela tem a vantagem de virar aquela bolinha e soltar bomba. Pode ser uma boa pra fazer armadilhas. As pessoas daquele vilarejo não gostam muito de turistas, né? Também tem essa. Já vai matar, ó, atrás de ti. E o Snake. Tem história de baioneta. E a baioneta e o Cloud, o que eles vão fazer nesse vilarejo? O Cloud, ele foi. Provavelmente tá atrás do Sephiroth. A baioneta é uma bruxa. Uma bruxa. Olha que só. Luta contra anjos, né? Aqueles anjos. Não muito. E ela usa armas de fogo, não é isso? Ela usa armas de fogo e usa o cabelo dela. O cabelo dela é mágico. L'Oreal. Ela, o L'Oreal dela é porreta. Puta, pior que de angelical naquela cidade não tem muita coisa. Não tem nada muito angelical ali, né? É, mas. Puta, isso que é foda. A baioneta é meio apelona, cara. Porra. Tipo, ela tem como se fossem os mesmos golpes do Dante, praticamente. Só que ela não tem aquela imortalidade, digamos assim, do Dante, é, né? É, tipo, assim, e ela sim, também, sim. O que ela tem que eu acho que é muito forte? A gente tem personagens que criam armadilhas aqui, né? Tem a Reina, que foi na batalha anterior, tem a Eloy. Só que a Baioneta tem... Ela cria também máquinas de tortura, assim, e que podem funcionar como armadilhas também. Mas uma das habilidades dela é criar várias máquinas de tortura com o cabelo dela, que é mágico lá, e usar na batalha. Mas são máquinas gigantes, assim, coisas muito... em escala maior, né? Sem contar que ela consegue invocar demônios gigantes e se transformar em animais também. É, eu acho que são dois personagens mágicos, né? Baioneta e Cloud, que tem habilidades mágicas contra dois. Um Snake, que é um espião, um humano, e a Samus, que é uma alienígena. Olha, complicado. Tá difícil montar o cenário, a luta, tá ligado? É, cara. Porque o Snake estaria escondido fumando essa hora, enquanto os outros estão se matando. O Snake geralmente é bem tem capaz. Uma missão, né, cara? Quer cumprir a missão dele, cara. A missão dele é sempre passar despercebido. É. Eu acho que dos dois, a Samus iria atrás da baioneta, porque seria a única que teria uma habilidade meio sobrenatural de transformar em bicho, fazer o cabelo virar um demônio, sair coisa. Então eu acho que a Samus olharia e falava, essa porra aqui é um alienígena, eu vou matar essa praga. O loirinho de cabelo azul antissocial vai deixar ele de lado. Cara, cabelo, ele é loiro, ele cara. É loiro. Eu falei loirinho. Ah, tá. Você falou loirinho de cabelo azul? Loirinho de olho azul. Só se na hora de eu falar olho saiu errado, mas é loiro de olho azul. Ah, tá. Então provavelmente tá errado, não sei. Não que faça diferença, só pra te criticar mesmo. Ah, tá. É, essa fonte de. A fonte de magia da baioneta, o que que é? É alguma coisa especial, assim? Ela depende de estar no lugar dela pra funcionar? Não, tudo bem, cabelo. Pode ser o cabelo. Então, mas eu pergunto assim, por exemplo, ela tem que fazer recarga disso? Não, é a habilidade dela mesmo. Uhum. Pô, aí, tá vendo aí, ó. Cabelo mágico. Por exemplo, a baioneta também é uma bruxa. Então ela também tem poderes sobrenaturais e o caralho. Eu acredito que ela conseguiria localizar o Snake usando seus poderes mágicos. E ela ia estralar o dedo e fazer aparecer uma armadilha. Ah, mas acho que não, hein, Valdo? Porque ela não tem essa habilidade de descobrir nada, sabe? Mesmo ela sendo bruxa, não adianta se inventar um poder que ela não tem, né, cara? Mas ela não tem, é verdade. Só se o Solid Snake se escondesse durante meses, até as pessoas existirem e ir embora. Eu morri de fome. Bom, aí a gente tá esquecendo do Snake escondido, quer dizer, ele conseguiria já aprontar pra cima do Cloud, pelo menos, porque o Cloud, ele é desmemoriado, cara. Ele é afetado por aqueles lapsos de memórias que ele tem. É, ele tem os efeitos da radiação que você falou, ele sofre, né? Não, da radiação não, a história do jogo, que ele sofreu um acidente, uma batalha, quando ele era da Shinra, que não sei o quê. Então, quer dizer, ele tem lapsos de memória, ele não lembra muito bem assim que ele é. Ele tem habilidade, mas é, como é que é? Aquela habilidade muscular, sabe? Que o corpo fez tantas vezes que virou um movimento natural. Mas assim, ele não consegue se lembrar de muita coisa, quer dizer, eu acho que ele sai perdendo aí. Agora, o problema é a baioneta, cara. Ah, mas mesmo assim, se o Snake fosse pra cima do Cloud, não ia fazer muita coisa, não. Mas apesar que o Snake, nos jogos de Metal Gear, ele enfrenta pessoas... Os robôs gigantes, aquelas máquinas gigantes, pessoas com poder, habilidades especiais. Poder, exatamente, quer dizer... Só que o Cloud tem uma espada do tamanho de uma árvore. É, tem isso. E se o Cloud usar o Limit Break aí, já fica mais difícil. Aí fodeu. Aí lascou. Ele destrói a vila, destrói a baioneta, ele ganha a luta sozinho. Aí toca... Olha, eu acho que, infelizmente, por mais que eu goste, eu acho que não dá pra Samus nesse cenário. A Samus, infelizmente, tem que atacar de longe, né? Não dá pra atacar de perto. É. Ela tem uma armadura que talvez exista algum tipo de dano, mas não um dano suficiente que a Bayonetta e o Cloud podem causar, né? Eles podem fazer um dano muito maior do que aquela armadura pode resistir. O Snake, com certeza, ele usa um colete, né? Não é possível que uma espada... Mas ele é... O Snake é o rei dos disfarces, cara. Então... Se o Snake tiver numa caixa, talvez ele consiga se desviar. Nossa, é verdade. As pessoas olham a caixa andando... Ah, só uma caixa, normal. É, ele veio por trás. Não tem ninguém ali dentro. Aí mata na faquinha. Aí ele se disfarça do maluco lá que vende as coisinhas no Resident 4. Welcome! É. Os caras vão comprar arma com ele, né? Ele mata ali, é. Olha, se for o Snake do Metal Gear 5, ele pode ter aquela vantagem, né? Pode até parecer desvantagem, porque ele não tem um braço. Só que o que acontece? Ele tem um braço mecânico. Aí o braço ganha por WO. Tipo, eu sou deficiente, não posso perder. Não é nem por isso. É porque aquele braço mecânico dele consegue, dependendo do braço que você usa, detectar inimigo, enviar a distância, nocautear por controle remoto. Ele manda o braço, vai controlando e nocauteia a pessoa. Explodir, ele pode mandar o braço dele pra uma direção e ele explode quando entra em contato com o alvo. É, foda que ele tá enfrentando personagens que tem, tirando o Cloud, mas a Bayonetta não tem regeneração, tem poderes mágicos, o cara, ela resistiria. É, então, eu acho que o Cloud não aguenta o Snake, no geral, porque o Cloud ele tem que estar perto, exceção do Limit Breaker dele, ele precisa estar perto, porque ele faz contato. Ah, eu não sei, velho, se eu pensar no Cloud do Advent Children, ele, meu Deus, ele é um monstro. Sim. Forte, velho. E a Bayonetta, ela, se ela quiser, por exemplo, localizar o Snake, é só ela se transformar em corvo ou na pantera que ela virando o jogo e usar as habilidades dos animais e sair pra procurar. Ela encontraria. É, ela encontraria. E o problema é que aqueles animais são gigantes, né? E eu não sei se ela consegue ficar muito... Não, ela vira em tamanho normal mesmo. É uma pantera meia mística, mas é uma pantera normal, pequena. Ah, sim, aspas. É verdade. E corvo, ela vira corvo normal, né? E tem um outro animal que eu esqueci. Mas ela conseguiria localizar o Solid Snake, sim. Ela viraria forma humana e fazia um negócio de estaca lá e por aí. Então, aqui a gente caiu em outro caso de luta 2 contra 1. Só que a diferença é que a gente tem 2 humanoides, né? Um com uma armadura tecnológica, o outro com habilidades de furtividade, contra um ser mágico. Sim. Agora, o Snake eu não concordo tanto dele lutar pau a pau com o Cloud. Agora, a Samus, eu acho que ela ia descer a bala no Cloud, o Cloud ia ter que fazer aquilo mesmo pra ela. Ia ter que dar uma de Adventure Children e ir com tudo, porque ela ia meter bala no Cloud, isso eu não duvido, não. A Samus não perde muito tempo olhando o inimigo, não. Ela vê a o diferença... cara. Então, se o Snake se escondesse o tempo todo, ele fizesse com que a Bayonetta fosse atrás dele e a Samus tentasse resolver contra o Cloud. Mas ainda no final, provavelmente o Cloud venceria. Aquele golpe do Advent Children que ele dá no Sephiroth, aquilo não existe, cara. Então. Um monte de espada, velho. Aquilo é muito foda, velho. Aquilo é complicado. Eu acho assim, a Samus seria a única desses dois que conseguiria tentar bater de frente com o Cloud, mas ele ia usar o Limit Break dele e estourar ela. E o Snake ia se esconder, só que a Bayonetta ia usar alguma habilidade transmorfa dela e ia localizar ele, fazer uma armadilha ou usar o cabelo pra matar ele de uma forma X. Eu sinto a tristeza na voz do Anderson, mas vamos começar a votação, Ivaldo. Complicado. É, o fato da gente estar com uma poderosa personagem mágica e um dos caras mais fodas da franquia Final Fantasy prejudicou bastante o Snake, que, querendo ou não, é humano, super treinado, caralho, mas é humano, e a Samus, que não tá no ambiente dela, e como o Anderson falou, por mais que ela tenha seus ataques, sua arma de fogo, nada do que ela tem vai durar pra sempre, vai ter uma hora que vai acabar combustível, vai acabar kit médico, vai acabar o caralho, e na frente do Cloud, com Limit Break, a armadura dela não vai dar conta de segurar. Então eu acho que vai Cloud e Bayonetta. Everton. É, eu acho que os poderes sobre-humanos e mágicos, né, do Cloud e da Bayonetta, eles decidem a batalha a favor deles, né? Anderson. É, a Bayonetta ganha essa luta sozinho, que é triste. Que tristeza na sua voz, eu tô sentindo daqui. Eu estou abalado emocionalmente. não sei o que fazer da minha vida. Vou desistir, vou embora desse cash, não quero mais. Você falou que... Eu não preciso disso. Então, a última batalha não, da primeira... Não, mas falando sério mesmo, a Bayonetta, eu acho que ela ganha a luta sozinha, cara, porque ela é muito overpower, cara, é mágica sem limite, consegue... Assim, ela é transmorfa, consegue fazer N coisas com o cabelo dela. Eu ainda acho que o Claude, ele ainda apanha dos outros dois personagens, quer dizer, seria uma luta de 2-1, onde a Bayonetta, que é o ser místico, venceria, não tem como. Então, o vencedor dessa batalha é Bayonetta e Claude. Aê! Acabou a primeira fase, vamos às semifinais do torneio. Agora só os monstrão. Aqui eu acho que vai dar divergência. Agora começa as divergências. Primeiro time a lutar: Eloy e Dante contra... Olha, foi uma luta, acho que vai ser uma luta equilibrada, o que pelo menos vai dar jogo. Bayonetta e Claude. Puta que pariu, já começou pegando fogo o negócio já. Aí a gente tem igualdade. Então automaticamente. Sim. Vou marcar aqui só pra não esquecer. Tá marcando naquele sistema digital tecnológico, né? Isso, não, eu tô marcando a segunda luta porque é por eliminação, né? Já tá feita, né? Muito bem, vou sortear a arena dessa batalha. Eles vão lutar no castelo do Drácula. Puta que pariu. É, aí complicou um pouquinho. Aí fudeu pra Eloy. Pois é, cara. Pra Eloy e pro Claude. A Eloy, ela é bom em espaços abertos. A Eloy é bom em espaços abertos. Olha, a Bayonetta também, eu não lembro de... Eu joguei o primeiro Bayonetta e não lembro dela lutar em lugares fechados. O Claude não vai conseguir passar nos corredores por causa da espada, tá ligado? Ele vai ficar entalado no corredor. Ele não entra nem no castelo. Pra começar, o personagem que vai levar mais vantagem é o Dante. O Dante já tá com... Pensei. É, ainda mais pra um ambiente com monstros, essas coisas, quer dizer, ele vai saber como transformar o fato dos monstros estarem no castelo a favor dele. Ah, mas tem um divisor de águas aí. Ai, caraca, essa luta vai ficar foda. Começando, então, por que eles vão parar lá? Vocês conseguem imaginar? O Dante é mais fácil, né? Porque já é meio que um ambiente que ele tá acostumado de caçar. Eu já sei. Mas o que é o Bayonetta? Após... Se liga só, após o primeiro conflito de Dante e Eloy contra Alucard, eles vão investigar o castelo onde realmente a criatura teve sua origem. De repente, até para investigar o próprio Drácula, é o castelo dele. Vamos, né? Os caçadores ali. Nesse meio tempo, a Bayonetta, apaixonada pelo Dante, levou ele pro primeiro castelo que ela encontrou. Pra de repente tomar um champanhe. Bayonetta por causa do Claude, você tá falando. É, Claude, é isso. Entendeu? De repente, né? Mostra umas machinhas. Organização com o inimigo? Ué, vai saber. O que o Claude vai fazer no castelo do Drácula, velho? A Bayonetta tudo bem, ela pode ir lá só pra poder ostentar. Não mesmo. Tem nenhum castelo em Final Fantasy VII? Deve ter, sempre tem, todo RPG tem um castelo. No 7 não, tem nos mais antigos, no 6, no 5. Caramba, tem um castelinho, nada parecido com um castelo? No 7 não, no 7 é o Final Fantasy moderno, ambiente urbano, motocicletas. Caramba. Entendeu? Reatores nucleares, etc. Ele pode ter confundido o castelo com o reator nuclear. Quase igual. Eu acho. Ele viu que destruíram a casa dele, o reator nuclear, e foi pro castelo do maluco, né? Que tava lá. Foi destruindo sua casa também. Foi então do jeito que ele tava deprimido no Adventure Children no início do filme, né? Ele ficou chateado e falou: quer saber, eu vou me meter nesse caderno, nesse castelo aqui e vou dormir aqui o resto da minha vida, vou me isolar do mundo. Que dó, cara. Eu acho que o Claude só consegue lutar em um ambiente desse castelo, que é o salão principal. Nos corredores, nas masmorras, ele não tem chance, cara. São ambientes claustrofóbicos, assim, ele tá. As habilidades dele cai bastante, porque na mão ele não se garante tanto. Não dizendo que ele não consiga, mas pelo jogo, obviamente, a gente sabe que ele luta com a espada. É isso. Mesmo se ele quisesse convocar, quer dizer, se ele quisesse invocar um sumo, o sumo ia matar ele, porque o sumo vai atacar o castelo e ele tá dentro também. Então vai morrer todo mundo que tá lá dentro. Não tem muita opção. A Eloy também, cara. É, Eloy não tem. A única coisa que salva, né? A única coisa que salva um pouquinho ela o Claude. Não, ela até consegue fazer algumas armadilhas e tal, mas é questão de combate corpo a corpo. Acho que ela tá. Que ela tá perdida, cara. Uhum. Então a luta vai ser basicamente entre Dante e Bayonetta. É, então a gente pode dizer simplesmente o seguinte: que o Dante poderia até encontrar o Claude, atirar a barra matar, não tem muito o que fazer. E a Bayonetta ia fazer a mesma coisa que ela fez com o Snake. Ela ia fazer rastrear, encontrar a Eloy e matar no armadilha. A deusa Eloy. É a deusa Eloy. Ia ficar um X1 mesmo. Magia demoníaca contra magia demoníaca. Meu, eu acho. Sabe o que eu acho que eu pode acho que a gente tá subestimando um pouco o Cloud, velho. O Cloud é forte pra caralho. Eu acho que ele luta com o Dante, velho. Talvez então, em termos de espada, mas talvez o, sim. A forma demoníaca do Dante. É, o Dante tem esse poder. É demais, cara, pra ele. Ele é um demônio e tal. Ele é meio imortal, sabe? E uma coisa a gente tem que ser honesto: o Dante é muito mais ágil em combate do que o Cloud. Sim, principalmente por causa da espada. É, a espada. Porque o Cloud é um cavalo. Ele dá um golpe que rasga uma cidade no meio. Só que é uma arma pesada. Ele faz movimentos um pouco mais pesados. Então ele é um cara que, tipo, vai dar o golpe e mata. Agora o Dante não. O Dante é um cara que pula, gira, roda, atira, corre, pula, desce, levanta, pula, troca de arma, ataca de novo, bebe, dá risada. Sem contar que o Dante é humano. O Cloud é um boneco SD, né? Cabeçudinho. Ele é tarde. Já tem essa desvantagem, né? Nossa, que mancada, imagina. A sua sorte. Quem pensou nisso? A sua sorte. Aquele Cloudzinho pequenininho do Play 1 matando. A sua sorte que não, então, saiu o remake. Imagina, imagina que louco. É, a Baioneta e o Cloud estão já no castelo. Aí chega o Dante e a Eloy. Aí o Dante olha pro Cloud. Que isso? É isso, o Eloy tá correndo. Come on, aí ele sacaram e faz igual o Deadpool, dá um tiro na testa. Acabou. A luta dele é essa. Eu acho que o Cloud, ele pega. Ele pode até dar uma canseira pro Dante no combate, assim, em espada e tal, mas quando envolver poderes mágicos, aí não tem como pra ele. Olha, tá difícil, viu? Tá. Eu posso dizer um argumento a favor da Baioneta, porque a Baioneta é humana, certo? Olha, é. Ou ela tem formato humanoide, mas é um monstro, por exemplo. Ela é humana, não, certo? Não, ela é humana. É uma bruxa, é uma humana com poderes mágicos, mas ela é humana. Ok. Essas lutas todas iam fazer muito barulho. O Drácula ia acordar puto da cara, ia chegar lá embaixo e falar, que porra é essa? Aí o Dante ia se distrair, porque é um monstro, e ia esquecer da Baioneta. É, entendeu? É. Do jeito que a Baioneta e o Dante é bem capaz que um pare de frente pro ele ou pro outro e fala: quem sabe a gente fazer uma dupla pra gente ganhar essa porra desse torneio? Ele vai falar: não, quer saber? Vamos fuder com tudo, mano. Dante e Baioneta. É, eles dão o golpe dentro do golpe, olha que lindo. Nem parece a realidade. Né? É, mas isso vai infringir as regras do torneio, e esse torneio é muito importante pro mundo nerd, pra cultura nerd. Então a gente não pode ficar brincando, a gente tem que levar as regras a sério, por favor. Teve um vampiro aí que subverteu todas as regras pra subir o poder, cara. O que é os dois fazerem isso com o Drácula? É vingança. Ou aparece o Trevor, tá ligado? Mas não tem como. Não dá, cara. Realmente é difícil definir que tinha a Baioneta. Cara, eu acho que fica muito entre a Baioneta e o Dante, né? A luta entre os dois. É, pra mim acontece essas duas possibilidades. O Drácula acorda, o Dante se distrai, ou eles vão lutar eternamente enquanto o torneio tá rolando. Aí outra pessoa ganha o torneio. Ah, dá pra gente definir, porque os dois têm poderes mágicos, demoníacos, místicos, tem transmutação, tem o caralho a quatro. Só que a Baioneta é humana, o Dante já é mais demoníaco. Então o Dante resistiria muito mais a dano do que a Baioneta, mesmo se ela usasse as armadilhas. É, eu acho que o Dante na forma, por exemplo, forma demônio assim e tal, se eles lutando assim a sério, aí os dois acabam se dando um golpe mortal um no outro, né? Quem morre é a Baioneta, o Dante não morre, né? Até porque a Baioneta, ela é uma personagem mágica, que atira o caralho, só que assim, ela é uma personagem que ataca de longe, ela acredito eu que ela não vá muito corpo a corpo. Vai. Mas aí o que pesa? Mas ela luta corpo a corpo, na verdade. Mas usando a arma. Não, ela dá chute, na porrada mesmo, com armas, ela usa as formas que ela invoca pra lutar também, tipo, faz uma mão gigante, ataca. Tá. Acho que o que pesa contra a Baioneta é justamente por ela ser humana, cara. Chega uma hora, o corpo não aguenta mais, enquanto o outro é um demônio, quer dizer, ele tá acostumado a essa rotina, né? O Dante ganha muito pela exaustão da Baioneta, sabe? Uhum. Então vamos à votação, crianças. Ivaldo, quem vai vencer essa batalha? Então, o Cloud pelo cenário e por confrontar o Dante, que eu acredito que sabe lutar de forma mais ágil, caralho, eu acho que ele sairia um pouco em desvantagem e perderia o combate. A Eloy, nesse cenário, infelizmente, não ia ter muito o que ela fazer. A Baioneta com certeza encontraria ela com facilidade e também mataria ela. E entre Baioneta e Cloud, como Cloud tem um fator demônio, regeneração, esse caramba, Baioneta e Dante. Cloud, é que eu tô impressionado com o Cloud também. O Dante ainda conseguiria sofrer bastante dano, mas ele conseguiria vencer a Baioneta pelo fator dela ser humana. Daria Cloud, daria Dante. Só o Dante, Eloy morreu. É, daria Dante. Mas aí ele vai ter uma magia de cura que ela vai voltar pra final. Se ela ganhar, né? Se essa dupla ganhar. Olha só. Ela volta zumbi, né? Everton. Ah, cara, eu acho assim, entre Cloud e Eloy, eu acho que o Cloud ganha. Sim. Entre Bayonetta e Eloy, eu acho que a Bayonetta ganha. Só que entre Cloud e Dante, o Dante ganha. Entre Bayonetta e Dante, eu acho que o Dante ganha também. Por essa questão de ser um demônio tal, e se os dois se derem um golpe mortal, eu acho que o Dante é o único que sai vivo, né? Então eu acho que Dante e Eloy são os que levam. Anderson. Já disseram tudo o que havia pra ser dito, questão da forma humana, tanto de Bayonetta quanto de Cloud. A Eloy, infelizmente, não deu nem pro cheiro, mas vai levar porque ela tem um semi-demônio do lado dela. Então tá meio difícil competir com isso. Então, a dupla vencedora da primeira semifinal é Eloy e Dante. Parabéns, Eloy. Aê! Então a segunda semifinal, não vou precisar sortear, é mais rápido agora, né? Vai ser entre Reina e Hiryu contra Lara e Geralt. E deixa eu sortear, vou precisar sortear Arena, né? Uma arena de batalha. Meu aplicativo aqui não estava preparado no momento, eu achei que ia usar mais, mas vou usar. O local de batalha vai ser as ruas da cidade de Florença do século XIV, de Assassin's Creed 2. Agora eu quero dar uma boa desculpa para os caras voltarem na época do Renascimento. Inversão química. Não, ué. Depois de vencerem a batalha, o Geralt de Rivia e Lara Croft entraram dentro da caverna de novo. Só que o Geralt quis voltar pra casa e a Lara também, só que deu ruim lá dentro. Aí a... Como é que é o nome dela? A Rayla chegou pro Strider e falou, pô, esse não é meu mundo, né? Eu quero voltar pro passado, onde é meu mundo. Ele vai levar ela pra mesma caverna e acaba parando em Lorenza também. Ele tem uma máquina do tempo, Val. Ele é do futuro, esqueceu? Putz, aí, ó. Então mais fácil ainda. Pois é. Então ficou... Vocês conseguiram rapidamente construir a história, né? Aqui é profissional. Então, profissionais, e a batalha? Eu acho que tá até que equilibrado, não? É, pro Geralt já vai ficar um pouco complicado, né? Ele tá num ambiente urbano. Ah, mas a Lara, sim, mas a não. Mas ele luta em ambiente urbano também. É, ele pode até lutar em ambientes urbanos, mas não tem a vantagem que ele tinha lutando em ambientes de floresta. Sim. Quer dizer, é um fator limitante pra ele. E a Lara também perde totalmente o fator floresta selvagem que ela tinha na batalha anterior, né? Sim. Perde mesmo. Você tem que pensar, eu não sei, eu acho que os personagens pensariam que eles estão num ambiente totalmente diferente. O Hiryu, Imagina o Hiryu, um ninja que invoca androids em Florença do século XIV. O que ele ia fazer? Invocar artistas do Renascimento, quadros. Ah, mas aí ele ainda... As tartarugas ninjas, caralho. Aí, ó. Ainda assim, o Hiryu é um ninja, então ele pode andar pelo teto das casas lá tranquilamente. Ai, desculpa, que o Everton falou um negócio muito bom, cara. Ele ia chamar Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo, 4 e 12. Uma batalha. Exatamente. Imagina. Eu acho que eles ganham, porque se vocês assistem Choque de Cultura, vocês sabem que idoso é covarde. Eles vão ganhar essa luta na covardia. Né? O idoso já tá ali jogando o xadrezinho dele, dando comidinha pra pomba. Aí de repente passa o Geralt assim, o idoso tropeça, as pombas voam tudo em cima do Geralt. É, cara, eu acho que os idosos vão ganhar essa luta. Mas o Geralt tem magia, velho. Eu acho que ele tá enfrentando. A Reina faz armadilha. A armadilha dela não vai ser útil nesse ambiente, eu imagino. Que ela não vai conseguir fazer na cidade. Imagina, tá uma pessoa andando aleatória, ela vai comprar pão na padaria, cai na armadilha dela, morre. Vai ficar ruim. Exatamente. Mas o problema é que, por mais que o Geralt tenha magia, o Strider vai pra cima, pra tentar usar um golpe rápido, que é o que ele costuma usar no jogo. E se o Geralt puxar a espada dele pra tentar confrontar o Hiryu, vai dar merda, porque o Hiryu tem uma espada plasmática, blade lamística, futurística, da galáxia. E o Geralt tem uma de ferro e uma de aço, então... Ah, mas a espada do Geralt também, ele usa mágica, né, cara? O que é mais forte, a mágica ou a tecnologia, hein, cara? Depende da agilidade. Quem é mais rápido? Tecnologia, cara. Então? Vocês nunca viram propaganda feiticeira? Não é feitiçaria, é tecnologia. E na questão de agilidade, o Strider ele é bem mais rápido que o Geralt. É, o Strider, o Hiryu, como vocês queiram chamar, Hiryu também, dependendo da sua pronúncia, porque eu tô aprendendo japonês com Vinícius, né? Então, o mago do idioma. E ele perde a grande vantagem. vantagem dele de controlar a máquina, certo? Porque não tem como ele fazer isso. Mas ele ainda tem agilidade, ou seja, independente da época, do espaço onde ele esteja, ele consegue escalar prédio ainda. Ele ainda tem. E ele é muito bom no combate corpo a corpo. Então, assim, quer dizer, de quatro habilidades que ele tem, ele só perde uma. Ele não sai em tanta desvantagem, ao contrário da Reina, quer dizer. Essa luta ficou mais difícil pra ela do que pro Hiryu, entendeu? Então a Reina vai. Ela levou o Hiryu pra cidade natal dela, pra casa dela, e ela simplesmente vai pra casa e fala assim: ó, eu não tenho. Eu não posso te ajudar, eu vou pra casa fazendo um bolinho, fazendo uma coisinha. Então você tenta lutar aí com esses camaradas aí que eu não consigo te ajudar. Eu vou deixar coisa me chamar na porta. Vou deixar umas armadilhas aqui no caminho pra falar que não deu, não fiz nada, mas. E acho que a Lara vai desarmar. A Lara vai desarmar todas as armadilhas, né? Eu acho que a Lara, ela vai ficar encantada com aquela Florência daquele século e vai atrás de todas as relíquias. Vai cagar pro Geralt. Ela fala assim: mano, eu vou pegar tudo que tem aqui e levar pro meu mundo, velho. Tudo que eu sempre quis. Tudo que eu fico caçando lá, que é um idiota, tá tudo é aqui na minha mesmo, cara. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. Se no tempo dela ela fica lá entrando em caverna, floresta, subindo pedra, que não sei o que, se matando aqui, não. Ela vai na lojinha, compra ali. Exatamente. Entra numa casinha, conversa com um artesão, fala: ah, me faz isso aqui pra mim. Pra aí, ó, muito mais fácil. Ela vai estar de turistando, como fala. Vai turistar, vai comprar tudo direto na fonte, vai na lojinha do Leonardo, vai na lojinha do Michelangelo, vai na lojinha do Rafael. Ah, então aí vai dar a Reina, porque a Reina vai fazer uma armadilha perto de uma loja de, sei lá, tapeçaria. A Lara vai chegar: que tecido bonito. Vai rolar lá no tapete mágico. Então ficaria uma luta entre o Hiryu, a Reina, contra o Geralt. Exato. Só com o Geralt. Eu acho que a Reina vai ficar de guarda mesmo, porque ela não vai pular armadilha no meio de um lugar cheio de gente. Eu acho que o Hiryu vai pra cima do Geralt e vai usar toda a agilidade dele contra a esperteza do Geralt aí, porque também pra ele lutar num ambiente cheio de gente cercando, não sei se vai se dar tão bem. Não que ele não faça isso, pra ele puxar a espada e sair rasgando, não tem problema, mas vai dificultar um pouco, até na questão dos sentidos de caçador dele. Como eu citei mais cedo, o Geralt no ambiente urbano, ele vai ver ali Florença, calor, tudo renascentista, as pessoas se rebelando contra o sistema, sabe, usando novas roupas, ele vai ver a mulherada ali, cara, ele vai ficar distraído. Eu acho que eles ganham a luta sem fazer muito esforço. Uma cria uma armadilha pra pegar a arqueóloga e o outro vai se perder nas carnes, entendeu? Então, eu acho que a luta... Porque o Hiryu é ninja, então ninja faz voto de castidade e ganha. É isso. Ele não liga pra essas coisas. É, não liga pra essas coisas. Então, quer dizer que o capitalismo vai fazer eles perderem a luta. Olha, exatamente. Só. Caramba. O capitalismo e as artes, né, principalmente. Cara, você tem que usar o cenário. O cenário tá... É, cara, isso é uma das melhores coisas do nosso torneio, é essa escolha do cenário, cara, porque é ele que cria toda a história em cima, né, cara? Uhum. Ele pode virar batalhas, cara, igual essa agora. Ele muda batalhas. Caramba, hein? Quem diria? Então vamos para a votação. Ivaldo. Essa foi complicada, mas pelo Strider ser um ninja focado, eu acredito que ele vai usar as habilidades que ele traz natural, ele vai conseguir escalar, subir, localizar o Geralt, pular de um prédio pro outro, se preparar pra tentar atacar furtivamente. Por mais que o Geralt consiga sentir a presença dele e pegue as suas espadas pra lutar, o Strider é muito mais ágil e com a tecnologia das armas que ele tem, desculpa, mas eu acredito que ele vai conseguir sair vitorioso. A Lara, como foi dito, eu concordo plenamente que ela vai sair comprando tapeçaria, quadro e tapoer de porcelana pra poder levar pra casa. É isso que ela vai fazer a vida dela lá. Nisso a Reina pode bolar uma armadilha pra ela morrer ou pode ir pra casa, que é simples também. E é isso aí, é o que vai acontecer. E ela sai como amigas ainda. Ainda sai como amigas. Então quem vem? Então pra mim dá Strider e Reina. Everton. Ah, cara, eu acho, eu vou falar um negócio que eu acho mais que vai ser um pouco diferente. Eu acho que o Strider, enquanto ele tá lutando contra o Hiryu, eu acho que a Lara Croft facilmente mataria a Reina com uma flechada, tá ligado? A Reina, ela corre reto, velho. Ela não sabe correr nem em zigue-zague, velho. Não, e outra, a Lara tem arma de fogo também, né? A gente não pode esquecer isso. Uma pistolinha ela tem. Ela tem as duas clássicas pistolas lá, então por que ela não pode ter? Mas a munição acaba, né? Mas ela usou arco e flecha na primeira luta. Agora ela vai usar arma de fogo. É, mas e pra Reina também não precisaria de pra coisa, né, cara? É. Um soco acho que mataria ela, velho. Bem provável. E mas aí na questão da luta do Hiryu contra o Geralt, aí eu acho que a questão do ninja, da tecnologia também em volta dele, eu acho que daria uma vantagem pro Hiryu, e o Hiryu em si depois conseguiria ganhar muito fácil da Lara Croft, né? Uhum. Então acho que pelo Hiryu ganharia o Hiryu e a Reina, né? Mas tirando a brincadeira, isso que você falou realmente é muito interessante, porque a Lara, mesmo se ela tivesse só quarto e flecha na mão, ela ia dar uma flechada, depois ia comprar a tapeçaria. Ela não pode esquecer, né? Ia ser muito fácil. Era só ela procurar a primeira pessoa que estivesse correndo reto. Ela falou, pô, acho que essa aqui é a Reina, pode tirar. Pum, matou. Anderson. Cara, a Lara estaria igual turista no free shop e o Gerald estaria no prostíbulo. É isso. Os outros iam ganhar pro WO. Não ia ter sangue, não ia ter nada. Eles iam ganhar pela zoeira. Então essa luta não teve muita batalha em si, mas teve lógica. Eu gostei da lógica dos meus companheiros. Então a dupla vencedora que irá pra grande final é Reina e Ryuae. Ai, que mancada. A Reina ia falar, Ryu, já que você trouxe pra minha terra aqui, eu vou te levar pra almoçar na minha casa. Ele vai falar, onde é que é minha casa? Aí eu falava, só seguir reto, né? Só seguir reto que chega. Nossa. Vamos então para a grande final do torneio Mutante Protagonista de Games 2018 do Nerd Patriarca. Perdi o fôlego agora. Respira. Cara, eu fiquei surpreso de não ter errado, velho. Eu também. Estava torcendo. Que parte que ele vai errar? Que parte que ele vai errar? Que parte que ele vai errar? Pô, sempre, cara. Você só fica esperando, né? O nosso ouvinte sabe que eu não vou errar. Principalmente quem escuta a galera ensaiada Nerd Patriarca 2017, que eu recomendo que escutem. É porque os ouvintes não sabem o que acontece nos bastidores. Se soubessem, ficariam enojados. Vamos então começar. A final vai ser entre Eloy e Dante e Reina e Ryu. A arena de batalha vai ser... Olha, vai ser uma arena de batalha que eu acho que o Anderson conhece bem, na verdade. Eu acho que ele deve ser o que mais conhece, que é o que mais jogou Metroid aqui. Vai ser Cavernas de Zebes. Aí é bom, hein? Próximo do túmulo da Samus. Hein? A arena de batalha da final são as Cavernas de Zebes do jogo Metroid. Reina e Ryu contra Dante e Eloy. Começa a batalha. Por que que eles vão... O que que eles vão fazer nessa... Nossa, agora não tem explicação. Como é que eles vão parar nesse cenário? Agora deu merda mesmo. Ai, cara, vamos ver. A gente tem Eloy, que é do universo destruído, mas com robôs. Quer dizer, o Ryu, ele é do universo futurista. O que seria? Eu acho que seria, assim, uma viagem muito louca no tempo, que aí o planeta Terra acabou, a raça humana deixou de existir, e a gente virou um grande planeta de pedra, só habitados com alienígenas, tá? Talvez pudesse ser isso. Isto é... Não sei se alguém tiver alguma... Então, a batalha, a final do torneio, demorou milhões de anos pra ser concretizada. Não, né, cara? Tem a máquina do tempo. Ah, é verdade. A gente pode acelerar esse processo. Você foi inocente agora, hein? Foi. Verdade. Eu esqueci que o controle do tempo é nosso. A gente faz o nosso tempo. Mas pergunta pro Ivaldo. Ivaldo, o que você acha? Tem alguma coisa pra falar, Ivaldo? Não, concordo plenamente. A não ser que alguém do planeta lá onde a Samus exista, né, tal, descobriu que ela morreu, veio aqui, pegou os caras de prisioneiro e levou pra Samus. Zenos. Zenos. Zebes. Aqui, Zebes. Zebes. Ele falou todas as vogais e todas as setas. Zazizizo azul, ele foi. Zazizizo azul. É. Falou que é roubado. Não, é porque assim, Zebes é um planeta habitado pelo Chozo, né? O Chozo é aquela raça alienígena que pegou, adotou a Samus, né, digamos assim. Uhum. Eu acho que eles são o futuro da humanidade. Pronto. Aí, ó. Pronto. Olha que lindo. A humanidade evoluiu, virou o Chozo. Olha só. E ele virou. Olha que legal, cara. Ou o povo do Império Gozo viu que mataram a Samus e pegou os caras de ódio pra poder botar na caverna e falar, agora vocês vão morrer nessa caverna do planeta Gozos. Qual que é o Império do cara? Ele o Gozo. Não é isso. Chozo. Não entendi a graça da piada. Ai, meu Deus, ia ser complicado. Ai, voltando, após essa gozada aí. Ai, cara. E a Lari? Não, e a Eloy? E a como eles iam parar lá? Ah, a Eloy, ela é um... Ela é, na história, ela é meio que um clone, né? De uma cientista e tal. Criaram outro clone dela num outro futuro, né, cara? Já que... Porque ela morreu na luta passada. É, a história tá se passando no futuro, ela morreu na história passada e um novo clone dela, cara. Olha só. E o Dante é imortal, ele tava dormindo esse tempo. Ele tá vivo até agora. Dante veio caçar o Imperador Gozo. Na verdade, assim, o Dante... Quem é esse cara que tá gozando com a minha cara, hein? Quero saber quem é. É engraçado. Eu gostei. Então, o Dante, ele vai ver o Hiryu e ele vai achar que ele é um monstro, porque ele não conhece tecnologia. Quer dizer, apesar de ele usar uma arma, mas ele não conhece aquele tipo de tecnologia de espadas plasmásticas. Plasmásticas, tá certo? É prima das plasmáticas. Plasmáticas, isso. Espadas de plasma. Pronto, vamos colocar assim. Vai pela mais fácil, na dúvida. E principalmente robôs. Quer dizer, o Dante não conhece, então ele vai atrás de entender. A Eloy já tem conhecimento desses robôs, ela já sabe o que ele pode fazer. Exatamente, então, cara. Ou então, nós temos um ponto de vista interessante. Lara Croft, depois de ter ficado trilionária com as coisas que ela conseguiu furtar em outras... Mas, calma aí. Que não, eu tô esperando pra ver onde ele vai chegar, Everton. Não era pra falar. Não deixa eu falar. A Lara Croft, com raiva do Ryu, foi até a central Devil May Cry e pagou o Dante para caçá-lo. Olha só, viu, Everton? Você queria detonar o Ivaldo antes da hora. Eu só queria saber realmente. Eu tinha pensado como a Lara comprou os artefatos históricos na época do Renascimento, ou seja, eles não viraram artefatos históricos. Ela bagunçou com a tecnologia do universo, cara. Olha só. Isso é o Renascimento, nunca foi importante. Não, foi. O problema é que tinha uma filha da puta lá no free shop fazendo bobagem. Não tinha ninguém pra chegar, presta atenção aí, ó, não compra isso aí não, entendeu? Tá gastando muito dinheiro, o frete é caro. Ninguém avisou isso pra ela. Ela bagunçou com a história do mundo, cara. Eu acho que o correio não funciona porque tá desde aquela época tentando entregar as encomendas que ela comprou. Mas o ambiente, enfim, os personagens estão nesse ambiente, a gente conseguiu mais ou menos colocar todos neles. Qual desses personagens leva algum tipo de vantagem lutando? Então, é uma caverna do planeta, não tem oxigênio, todos morrem. E acaba aqui mais um Nerd Patriarca. Até a próxima, pessoal. Esse vai ser o Dante é demônio, ele sobrevive. Ele sobrevive. Então, na questão da luta, cara, isso é um ponto que eu acho muito interessante. O Hiryu, pelo fato dele ter aquela tecnologia dos robôs, isso deu uma vantagem dele, por exemplo, na primeira luta, né? Mas nessa luta já seria muito diferente, porque a Eloy ia derrubar muito os robôs dele, cara. Nossa, com certeza. Muito fácil, sabe? Sem contar que uma coisa que a gente não falou em nenhuma das outras lutas. Aqui, a Eloy ia usar aquele artefato dela, cara. Exatamente. Pra reconhecer padrões da caverna, reconhecer o formato. Quer dizer, aqui eu acho que é a luta da Eloy, não só nas cavernas, mas no como os Zebs inteiro, entendeu? Quer dizer, aqui e ficou complicado. Ótimo, e pra o Hiryu poder lutar, ele até que ir corpo a corpo, só que ele ia encontrar com o Dante, que também não ia deixar muito fácil a batalha. É, e ele ia ter que pôr um ambiente aberto. E não é o caso. E a Reina não só ia que ambiente fazer aberto, nenhum tipo de... Exatamente, em ambiente aberto ele não ia conseguir dar suporte pra Reina. E se ele ficasse parado tentando dar suporte pra Reina, o Dante ia meter bala nele, até acertar. Isto é, a Eloy demorou um pouco, mas brilhou justamente na final. É, aqui é a luta dela, cara. Todo o passado, ainda mais por ela ser um clone da outra Eloy, então assim, ela tem no DNA do mundo. Eu ia falar em inglês agora, olha que babaca. No DNA dela, eu ia falar DNA, olha que babaca. Olha no só. DNA. O Ivaldo ia perguntar, o que que é isso? Nossa, Vinícius, como você não é mais meu garoto amigo. Tá certa a indignação. Acabou. Não, mas então, ela ia ter memórias no DNA dela de como enfrentar esses robôs, de como usar o... Eu esqueci o nome do artefato que ela tem. Ela consegue achar os pontos fracos que ninguém achou ainda em cima do Hiryu, entendeu? Detonado. É, aqui é onde ela vai brilhar, cara. O nome do artefato é detonado. É Game Shark. É. Game Shark. Bloquear ataques. Zerar habilidades. Ai, velho. Acabar com o plasma. Exato. Não, com certeza ela ia fazer o seguinte. Ela ia deixar alguma coisa escamoteada pra poder atacar os robôs que o Hiryu mandaria. Enquanto ela destruiria facilmente os robôs do Hiryu, o Hiryu ia ter que tentar se defender dos ataques do Dante, que já não é nada muito fácil. Nisso, a Reina ia ficar descoberta, ela tentando juntar areia, uns gravetos e pedra pra fazer uma armadilha. A Eloy ia meter uma flecha na testa dela. É, tem essa. Eu acho que seria bem assim, viu, Ivaldo? É, a Eloy pega os robôs do Hiryu através das armadilhas que ela faz, né? E na flecha ela mata a Reina, sabe? Eu não duvido. E porque o Hiryu tá tentando lutar contra o Dante, né, cara? Cara, eu iria além, viu? Ela tem aquela habilidade de cortar as máquinas pro lado dela. Puta que pariu. Tem isso, né, cara? Nossa. A gente imagina, ela consegue montar a armadilha, ela prende o Hiryu, ela copta as máquinas, pronto, o Hiryu tá preso já. Não tem mais o que fazer. Na verdade, de habilidade do Ryu acabou sendo a principal fraqueza dele nesse caso, pelo personagem que ele tá enfrentando, né? Olha só, o Ryu seria vencido por usar tecnologia, do qual o Eloy é ótimo pra poder enfrentar. Exatamente. E aí o Dante seria só o cara porradeiro. Ele só ia baixar a porrada, entendeu? Porra, ele tá bom sem demais, nem se sem nem precisar se transformar em demônio. É, sem nem precisar em demônio. É, cara. Coitado da Renia, tá lá no chão misturando as pedras. Eu queria era pra eu estar em casa. Porra, que eu tô fazendo nessa caverna? Planeta Gozo, caralho. Me fude. Esse planeta Gozo. Aí ela vai tentar correr pra fugir, corre em linha reta, fudeu mais ainda. Ah, cara, ainda tô com esse Império Gozo aí. É. Então vamos à votação da grande final, Ivaldo. Por incrível que pareça, esse cenário ferrou muito com o nosso querido Strider. E a Reina, até ela conseguir construir um riozinho no meio da areia lá, não ia dar muito tempo. E o Strider não ia conseguir proteger ela, ainda se defendendo dos ataques do Dante. E a Eloy, puta, a Eloy tá no lugar que ela precisava estar, enfrentando o inimigo que ela precisava estar. E o Dante só vai fazer dar risada e cortar os caras. Então é Eloy e Dante, certeza. Everton, foi o momento de brilho da Eloy, né, cara? Ela que resolveu a luta a favor da dupla, né, cara? Então é Eloy e Dante. Anderson... Cara, Eloy e Dante, porque aqui é onde a Eloy faz toda a diferença. Ela consegue acabar com a vantagem tecnológica que o Ryu tinha. Então, ficou difícil. Sem o auxílio tecnológico, a Reina não consegue fazer nada. Então, Eloy e Dante. Então, os vencedores do torneio, protagonistas de games, são Eloy e Dante. Aê. Agora eu quero um aê coletivo, tá? Um, dois, três. Aê! Aê! Que emoção! Cara, eu tenho até gif pra isso. Tem gif de tudo. Fala pros nossos ouvintes, quem não conhece Choque de Cultura, assista, porque serve pra tudo nessa vida. É um dos maiores fãs de Choque de Cultura do Brasil. Eu tô falando. Ah, os gifs que você vê. Os gifs que você vê rodando na internet aí, eu que faço, cara. Eu e uma outra pessoa. Então, qualquer coisa dá aquela ligada que eu tô aí. Isto é, Choque de Cultura, fala do Nerd Patriarca no próximo vídeo, tá? Por favor. Vou mandar uma mensagem e eles vão falar. Aham, uhum, tô esperando. Ah, já falaram de mim semana passada, hein? Então, é verdade. É aí, ó, fazendo um jabazinho. Então chegamos ao final de mais uma edição de um torneio, né? O torneio Protagonistas Games. Se você curtiu, se você acha que a gente foi injusto, se você tem outra história de encontros desses personagens, manda e-mail pra gente. E, obviamente, se você tem sugestões de torneios também, né? Porque, com certeza, esse ano ainda terá mais uma edição desse torneio que é aguardado por muita gente, muita gente espera para escutar o nosso torneio, tenho certeza disso. Não é, Ivaldo? É isso aí. Ah, tá. Pensei que você não ia concordar. Então manda e-mail pra é gente. É que eu tô pensando, se quem mora na Terra é terráqueo, quem mora no planeta Gozo é o quê? Ah, deixa os ouvintes responder. Se você sabe a resposta dessa pergunta aí, manda e-mail pra gente. nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais. O Facebook é /nerdpatriarca, Twitter é @nerdpatriarca. Entra no site www.nerdpatriarca.com.br. Lá tem informações de games, jogos, filmes, anime, mangá e todos os casts que a gente lança todos os domingos. Então você pode escutar pelo site ou colocar aí nos seus agregadores de podcast e curtir o nosso cast, certo? Certo. Então voltamos semana que vem. Valeu, galera. Alô. Alô. Abraço. Tchau, tchau.